Cool. I think there's 20. Zacarías, Roy, Jeremiah. Amém. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E ele saiu, o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e disse: corre, fala a esse jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como a palteira sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, ó Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque ele saiu, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presos daqueles que me serviram. Assim saberei vós, o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta, alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que vem, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e será o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então, o Senhor revelará a Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém, cala de toda carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Aleluia! Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, nos enche o teu espírito, revigora-nos com a tua palavra, nos consola, nos corrige. Traz para nós um ânimo e um ânimo novo, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos têm observado que desde sexta-feira eu estou falando da vitória na crise, né? E de como sobreviver à crise. Até hoje de manhã, eu falei para a família como a família enfrentar a crise, descomplicando, desembaraçando. Hoje à noite eu também quero falar sobre a graça de Deus, a vitória de Deus na nossa vida e em Cristo. Vou continuar com o mesmo tema. Vou continuar com a mesma ideia. Como disse na sexta-feira, a crise financeira e política do nosso país é apenas a vitrine. Mas ela é muito mais profunda do que financeira e muito mais profunda do que política. Há uma crise moral. Há uma crise ética, há uma crise religiosa. Sim ou não? A gente pode sair por aí, não vai entrar ali naquela igreja, está escrito evangélica. Não dá mais. Não dá mais para entrar em um lugar só porque está escrito evangélica. Culto de tal hora a tal hora. Não dá mais. Né? A gente não pode mais entrar dois fechados e dizer: vou ficar aqui. A gente não dá mais para entregar a nossa vida na mão de uma pessoa que tem um pastor, uma pastora, um bispo ou uma bispa. Realmente não dá mais. Há uma crise religiosa, uma crise espiritual no nosso país. Então há crise de ponta a ponta. Sim ou não? E isso já afeta em todas as áreas. O texto que nós lemos é o texto de Zacarias, é óbvio, vocês leram comigo. Está falando de uma crise muito grande. Deixa eu só lembrar vocês, e vocês já sabem, que o povo de Deus, os hebreus, tiveram dois grandes cativeiros e muitos outros. mas dois grandes cativeiros. Qual era o maior cativeiro de todos, quando eles foram escravos e serviram naquela terra por muito tempo? Vamos fazer a história de bem-vindo aqui. Qual é o maior cativeiro de todos na história da Bíblia? Egito. Quantos anos? 400 anos. Depois tem um segundo cativeiro, entre muitos, que é muito longo também, mas não tão longo quanto o Egito. Foi qual cativeiro? Cativeiro? Exato. Vamos analisar um pouquinho. O cativeiro do Egito é para nos lembrar o seguinte: foi Deus que levou seu povo para lá, através de José, que foi vendido, com a intenção de fazer seu povo virar uma nação. Porque seu povo ainda não era uma nação, era uma família. Não foi isso? Foi um povo que ficou lá no Egito e sofreu muito. Mas não nos importa muito hoje à noite sobre isso. Nos importa então pensarmos sobre Babilônia. Babilônia, o cativeiro babilônico, ao contrário do Egito, não era um povinho que foi levado para aprender a ter uma nação. Pelo contrário, o povo de Deus já tinha virado uma nação poderosíssima. Na época de Davi, na época de Salomão, tinha sido uma nação poderosa, mas foi um povo que pecou contra Deus. E vem Nabucodonosor, que se tornou muito poderoso, e invade o território do povo hebreu e leva muitos cativos. No Egito, todos que ficaram lá no Egito porque foram buscar comida, se eles quisessem tornar o governador do Egito, todos eles que foram para lá foram todos, e só era comida de Jacó. No de Babilônia, não. Nabucodonosor levou os melhores. Os homens fortes, os príncipes, os poderosos, os cientistas, para servir. E deixou a população, como nós falamos aqui no interior, a língua lá em Jerusalém. E derrubou tudo, que botou fogo nas portas, levou todos os bens do palácio e do templo para humilhar, para dizer que vocês não têm poder nenhum. Um povo teocrático que não tem os dois principais símbolos, o templo para adorar a Deus e o palácio para islamizar o rei, é um povo ninguém. É um povo ninguém. E esse povo ficou lá passando fome. E ele levou os melhores para seguir. Entre eles, nós vamos lembrar de Daniel, por exemplo, era um príncipe estudadíssimo. Tanto é que se tornou o prefeito dos prefeitos do Império Babilônico. Se tornou comandante de todos os prefeitos. E o povo ficou lá quanto tempo? 70 anos. Estava um tempo bem mais curto do que o povo ficou no Egito. Qual a diferença? Dos que foram para o Egito, nenhum voltou para Canaã, porque são 400 anos. Quem voltou foi uma outra geração. Dos que foram para Babilônia, muitos voltaram para Jerusalém no final da vida. Por isso que o Salmo diz que, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Nossa boca se encheu de riso. E dizia as informações, grandes coisas fez o Senhor por eles, é verdade. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí eles voltaram. Vamos então chegar no raciocínio que eu quero. Quando eles voltam, é uma crise total. Porque eles têm a seguinte memória: um templo lindo, poderoso. Eu já falei para vocês aqui, e não tem muito tempo. O templo que eles deixaram lá foi um templo que Salomão construiu. E Salomão disse ao povo assim: não traz mais oferta, que eu não tenho mais o que votar. E eu perguntei a vocês assim, amém, se você já viu algum pastor, algum padre, ou algum religioso, que eu falo, não dá uma oferta para você, que já está de sobra. Nunca vi isso. Já viu algum político, algum rei, algum presidente dizer assim: não quero mais imposto, não quero mais nada, não, que o tesouro nacional já está abarrotado? Nunca ouvi. Pois bem, esse povo foi tão glorioso. E o rei chegou a dizer assim: não pode mais trazer oferta. Não pode trazer mais dinheiro para o templo. Então eles construíram um templo poderoso. E quando eles voltam, está tudo destruído. Eles saíram de lá como uma nação poderosa. Quando eles voltam, sabe o quê? Do exílio. Onde os prefeitos, príncipes, governadores olharam para aquilo e disseram o quê? Pronto, tomava. Olhava para as esposas, eu quero que a esposa tomava. Você já pensou que esse povo volta? Baixa a autoestima. Um povo ninguém. Um povo nada. Aí volta. Volta com a alegria, eles vão voltar para casa. Quando chega em casa, quando chega na terra deles, no final do exílio de 70 anos, os muros são derrubados. Da derrubar o quê? Não importa para nós, mas naquela época. Salteadores entravam, ladrões entravam, guerreiros entravam, a cidade estava em proteção. Os muros derrubados. O templo derrubado. Os móveis poderosos do templo, a tudo que era usado de utensílios para adoração a Deus, no modelo judaico, no modelo do Antigo Testamento, tinha sido levado para o nosso Senhor. Tudo. E encontrou um monte de parentes da população que deixaram jovens, novinhos, agora tudo velhinho e pedinte, porque é uma terra de ninguém. Aí o salmista diz o quê? Pranteamos. Choramos amargamente. Aí então o salmista continua, esse mesmo salmo. Mas quem está andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, para ver o que seja. Entende, amém? Crise total. Uma crise pior do que a que estamos vivendo no Brasil. Crise absurda. É nesse contexto que Zacarias traz para nós e traz para aquele povo, da parte de Deus, essa reflexão, essa mensagem de ânimo sobre o povo de Deus naquela crise. O povo está para baixo, Paulinho, o povo está para baixo, pastor Tiago, por causa da crise. O povo olha para o tempo de Salomão, dispensou a festa. Nós não temos nem para poder botar uma festa. Salomão pagava salários altíssimos aos melhores artistas do mundo para construir o templo. Nós não temos nem dinheiro para fazer um lanche, para fazer uma vitória. Nem para fazer uma vitória, fazer um mutirão. Nem para fazer um mutirão, a gente tem dinheiro para fazer um lanche. Não é? O nosso cara aqui do Nordeste, uma farofa. Né? Uma farofa. Em causa de cana, em garapa de cana, para juntóis. Nada disso existiu. Nesse contexto, ele, Zacarias, disse: tornei a levantar os meus olhos e vi. Vi um anjo que tinha na mão um cordão que ele tinha. E naquela medida eu perguntei a ele: o que você tem aí na mão? O que você vai fazer? Para onde vai? E ele me disse: vou me dirigir a Jerusalém para fazer sua largura e para saber seu cumprimento. E aí começa a trazer uma palavra de ânimo, uma renovação, discutindo para a vida, porque aquele povo não tinha mais sentido de vida. O Senhor quer hoje à noite trazer uma renovação de sentido de vida para nós. Aquele povo se achava um povo no piloto automático. Estamos vivendo. Porque levaram tudo que nós tínhamos, inclusive parte da nossa parentela, colocaram tudo carregado, tudo na cidade agora é esse resto. Nossa cidade agora é isso que nós temos. Essas paredes queimadas, esses muros derrubados, essas portas queimadas, isso é que é a nossa cidade, isso é que é a nossa família, isso é que é a nossa vida. O povo estava para baixo. E o Senhor vinha ali renovar o sentido de vida, mesma coisa que Ele quer fazer comigo e contigo nesta noite. Você diz amém? O Senhor quer tirar a gente do piloto automático para retomarmos o sentido da nossa vida. Primeiro, compreendendo o que significa para Deus. Compreendendo o que significa para Deus. Olha o que diz aqui. Porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Você pode e deve renovar o sentido da sua vida, porque você é para Deus. Deus fez de você o que fez da menina dos olhos. Deixa eu dizer uma coisa. Se alguém fizer um sinal que vai chutar sua canela, você vai ter uma reação. Ou vai derrubar, ou vai colher sua pedra. Sim ou não? Sim. Não vai derrubar. Se você não vai derrubar primeiro, ou vai colher. Pelo menos vai se defender. Se não vai atacar, vai se defender. Mas nada com tanta precisão quanto os olhos. O efeito é imediato. Quando entra a imagem, imediatamente ela volta para o mesmo lugar que o homem fez. Quando a imagem entra de que alguém vai chutar uma outra parte do seu corpo, comunica a usina, e a usina dispensa energia, e é muito mais lento para chegar aqui dentro do mar. Por isso Deus está dizendo assim: quem tocar no meu povo, tocará no nível do meu pai. É uma linguagem, uma metáfora que nós humanos podemos entender bem, porque nós sabemos como nós reagimos com os nossos olhos. Aliás, nós nem sabemos, nós simplesmente reagimos. Protegemos os olhos. Se alguém começar a falar de alguma coisa de tortura, nada nos dá maior agonia do que ficar nos olhos. Sim ou não? Nada nos dá mais agonia do que se alguém começar a ficar justamente nos olhos. Um acidente de carro e começar a contar aquela coisa pesada, se falar nos olhos, a agonia é incrível. Os nossos olhos são os primeiros a dormirem no nosso corpo e os últimos a despertarem. Eu tenho amigos e vim na minha própria família que cochilam assim. Quando ele está cochilando, não estou ouvindo. Quer que eu lhe conte? Está comigo, né? E tem duas horas. Só no filme que os olhos acordam primeiro do corpo. Né? Na tábua, na questão. Opa, na minha orelha. Só é para aqui. Ele vai acordar com o ele está representado. Porque, na verdade, quando os nossos olhos acordam diante de um susto, por exemplo, a gente já está em pé. O corpo acorda primeiro do que a parte dos meus olhos. Então, se você abrir uma porta, as pessoas se mexem. É claro que depende de organismo de energia corpórea, da energia corpórea, é óbvio, que depende de um para o outro, e às vezes que a perna, os membros acordam mais primeiro do que os olhos, mas a consistência de um para o outro é muito diferente. Mas o fato é que os membros acordam primeiro. Os olhos depois. Se for, por exemplo, meu segundo filho, fica tão claro ver como os olhos são os últimos que acordam. Porque ele estica o braço, vou na lesão na pele, puxa a perna, e ele ainda diz, ah, ele ainda comenta na primeira hora de acordar, para depois olhar bem. Todo mundo é igual a ele, a única diferença é a fração de tempo. E o senhor está dizendo assim, ó, eu guardo você como guardo da menina dos meus olhos. Em tempo de crise, o povo de Deus de Israel precisou ouvir isso de Deus. E eu não creio. Crise no lar, crise pessoal, crise emocional, crise existencial, crise psicológica, crise espiritual, seja lá qual for, o Senhor está dizendo: cuide de você como cuide dos meus olhos. Entendi também? Renova esse livro da vida. Gente, o povo começou a se animar. Porque o povo começou a se animar, porque aquele povo que estava em crise, vendo sua cidade toda queimada, sua família destruída, que no passado tinha sido um povo glorioso, começa a ouvir o Senhor dizendo assim, tudo quem fez isso, tudo de vocês como tudo dos meus olhos. O povo acreditou nisso. E o povo começou a se animar. Não importa a agonia que você está passando, o Senhor cuida de você como cuida dos seus próprios olhos. Quem diz amém? Amém. Quem diz glória a Deus? Glória a Deus. Sofia me pedindo uma outra história. Conta boa história do Egito. Conta a história do Egito. E eu nem contei, viu? Mas vou contar para vocês uma. Eu recebi uma e-mail contando uma história maravilhosa sobre um irmão da equipe de missionários ligado à Isolina, que é ligado a nós, Quinta Nova. Já disse para vocês que ela não fez escola no Egito esse ano, mas fez a escola na Palestina. Fez a escola em um território neutro, Israel-Palestina. Então, o que acontece? Já estou no prático. Na hora de ir ao prático, tem um moço, um menino da Filipina, que está nessa escola. Ele é muito pobre, Edson Lee. O Edson Lee é muito pobre. E ele estava sem condições de ir para o prático. Sem condições nenhuma. Porque qual é o prático dele? Fazer todo o roteiro dos refugiados. Grécia, Malta, Turquia. E quando ele faz um prato desse, não pode em nada depender de refugiados. Os refugiados não tem nada. Ao contrário, eles se bancam de levar muitas coisas para os refugiados. Então precisa de muitos recursos. E o Lee não tinha morrido. Ele foi orar. Orando, o Senhor lhe disse assim: ó, vou mandar todo o recurso para você. Você vai viajar no melhor voo comparado ao outro aqui. Deixa eu fazer um parênteses. Não damos importância, nem eu vou, nem os amados lá dão importância, o fato de ser primeira classe. É pura e simplesmente uma didática de Deus isso aqui, tá bom? A minha declaração aqui, de primeira classe, é porque eu acho que pastor, missionário, filho do rei, tem que andar de primeira classe. Pode ver que não é. Apenas eu quero mostrar uma didática, e Deus quis mostrar uma didática do seu erro. Você vai no voo de primeira classe, você vai no melhor voo, agora eu vou lhe mandar o recurso e você paga a despesa de chaveiro. E era uma outra que o Senhor detectou que estava sem recurso. Chaveiro não falou mais ninguém da equipe, estava orando sozinho. Dizendo, Senhor, eu dormi, preciso ir, e nada chegou. Como é que vai, Chaveiro? A Isolina perguntava. Me preparando. Já chegou algum recurso? Deus está mandando. E não fez chantagem, não fez charminho, nem pediu oração, quer dizer, tem que pedir oração, quer ver poder. E quem pediu oração quer mais indireto para o irmão, né? Estou precisando, glória para mim. Quer dizer, é uma oração para Deus e para o irmão também. Vamos viver pela fé. O que acontece? Chegou sua oferta. Chegou o dia de comprar a passagem. O dinheiro dava para ele comprar uma passagem maravilhosa, mas não tão maravilhosa quanto lhe foi prometido. Ou para comprar duas da pior. Pinga, pinga, um ano de voador. Rodando todo o Oriente para depois chegar na Europa. De canto em canto. Estava com a dura ou uma boa. Quer dizer, comprou a dura. Aí que ele todo viajou. E um voo. E ficou ele, o Li e a Chaiva, para ir no jumentinho voador. Quando chega em Abu Dhabi, ele encontra em casa um menino, um moço da Filipina, daquele vaziaco reverente, vai sair lá na frente, mas ele entrou. Quando ele chegou, começa a botar sua bagagem na balança, a moça disse, logou o voo, deu o caminho. Não acontece isso com a nossa empresa. você não vai morrer. Mas eu vou chamar aqui a gerente, chamo a gerente se recolhendo. Eu estou recebendo autorização aqui para depositar $3,000 na sua conta como uma indenização e um pedido de desculpas por termos causado esse constrangimento. O senhor vai ser destinado em alugar, gente, ao hotel 5 estrelas. Só lá tem. E você vai ficar lá 12, 14 horas. E nós vamos te buscar, porque você vai estar em próximo voo da empresa, que é o primeiríssimo clássico, como uma forma de lhe gratificar pelo constrangimento que estamos lhe causando. Agora, Fábio, o voo que ele tinha comprado não tinha direito algum. Sabe aquele voo que você compra sem direito nenhum? Nem devolução da passagem tem. Promoção da promoção. Foi o que foi mais complicado com isso, porque se ele tivesse comprado um voo bom, ele se demitiu mesmo, mas não, ele comprou aquele voo e a pessoa não tem direito a nada. Ele é tão barato que você não tem direito a algum. Resultado, ele chegou ao destino, depois de ter passado por esses privilégios todos, a primeira classe, o hotel 3 estrelas, chegou ao destino antes da equipe toda. Qual é a lição? Qual é a lição? Nós só temos que obedecer, porque quem cumpre a promessa é Deus. Tem um monte de crente querendo ajudar no cumprimento da promessa, por causa do egoísmo. Por causa do egoísmo, o indivíduo podia ter, tendo quanto materialista, diria, não, o Senhor me prometeu, eu tenho revelação, que era a primeira classe, eu vou comprar o dinheiro para comprar a primeira classe. Ele não olhou a promessa, porque ele sabia que o fiel é quem cumpriu. Ele olhou só a ordem. E a ordem era levar para o trono dele. A ordem é cumprir. A promessa que cumpre é feita para ele. Feliz amém? Feliz glória a Deus. Feliz aleluia. A Bíblia tem dois ensinos, em duas palavras gregas, que é perigma e didaquê. Diz até são mandamentos, são ordens. E muitas vezes são ordens difíceis. Mas a palavra também tem que ir viva. São as promessas, os prometimentos, as profecias animadoras de Deus. E às vezes fica pesado para a gente levar a daqui. E é como se as ordens fossem os vagões carregados de muito peso. Mas o querigma é a locomotiva que faz o vagão ficar leve, que arrasta. Então o Senhor manda você ser santo, o Senhor manda você ser fiel, o Senhor manda você ser honesto, o Senhor manda você ser ético, ética, o Senhor dá ordem, começa a pesar sobre a gente não vou aumentar, mas o Senhor diz, eu estou contigo, eu vou te abençoar, estou com a minha vida, estou com a minha vida, e a promessa é a locomotiva que faz a minha raça. A gente divide nosso plano, a gente leva o peso, e para que a minha calvície diz, mas como é que esses crimes aguentam essas ordens, esses fanáticos sufocam, e a gente está carregando igual o menino carrega um caminho. É pesado, é, mas para nós não pensa. Por quê? Porque não é só te dar peso, querido. A Bíblia tem de dar quê e querer, irmãos? Mandamentos e promessas. Os mandamentos não ficam pesados para nós, porque nós queremos a nossa fé. Amém ou não amém? Então, queridos, leve Shailon é um mandamento. Te darei o melhor é uma promessa. Você vai o melhor voo é uma promessa. O Senhor quer renovar o sentido da nossa vida, dizendo: continue fiel, siga de dar quê. Arraste esse peso, leve os ombros essas ordens, porque também estou contigo. Vou fazer você vencer, vou te dar um brinde, vou te promover. Reanima, porque eu curto você como curto meus olhos. Quem diz amém? Amém. Quando você como cuido dos meus olhos. O Senhor é bom. Primeiro, então, compreender o significado que temos para Deus. Segundo, compreender o quanto sou protegido de Deus. Eu, diz o Senhor, aí no texto que diz eu, serei para ela como muito de povo e redor. Eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. A Jerusalém. Realizar a gente já sabe. E está acumulando que muitos. Também na nossa cultura, se tivesse, ia fazer diferença. Se os inimigos quisessem roubar a viagem, dava os lados de comum, isso destruía tudo. Sim ou não? Mas na cultura daquela época, que não tinha a taça aérea, os muros eram a proteção fora da comunidade. Então o Senhor disse assim: eu quero dizer para você, que você está em Cristina, Jerusalém. Eu quero dizer para você, vida nova que fica Cristina, que você precisa de muro de pedra, não? Que eu vou ser um muro de fogo. Que é agora você. Tem uma nova, um novo ânimo. Tem uma renovação de sentido na sua vida em meio à crise. Você está arrasado porque os muros foram derrubados? Eu já aconselhei para a ovelha, ele disse: pastor, acabou com minha vida, pastor. Pastor, ela acabou com minha vida. Esse homem acabou com minha vida, essa mulher acabou com minha vida. Meu vizinho acabou com a minha vida, minha mãe acabou com a minha vida, meu pai acabou com a minha vida. Eu digo, mas não sou eu, não sou eu, não sou eu. Jesus disse, Jesus disse, não, não, não, não, acabou com a gente. Nosso mundo acabou com a gente. Ah, nós tínhamos levado cativos, nós chorávamos, nós defendíamos nossas datas, e não podíamos cantar por ele nenhuma, cantar a Deus em terra estranha, tudo acabado, tudo acabado, tudo acabado, tudo acabado. E o Senhor chega e diz: não tenha mais medo, que eu protejo você, você é um muro de fogo, irmão. Mas o povo diz assim para o Tiago: e o templo, nossa honra, e o palácio, nossa glória, cadê o templo? Gente, o templo tinha uma importância. Vocês lembram que na rua de Moisés mandou construir uma estátua dele, o povo se ajoelhar diante dele? Porque aquilo ali era a honra dele. Então o templo tinha uma importância, era a honra de uma nação. Porque era um terra teocrática. De Deus, qual fosse lá que eles adorassem? Os hebreus eram Jeová, o nosso Deus. Babilônia tinha seus deuses, o Egito tinha seus deuses, e o templo era um lugar de honra. E eu falo: qual o templo que a gente não consegue construir? Nosso lugar de honra, nosso monumento de honra, nós somos uma nação sem identidade. O Senhor disse: a minha presença no meio de vocês, assim, a honra. Aleluia! Aí vai ter um templo que vocês impulsam, mas que a minha presença, o Espírito de Deus em você, é a sua obra. Então você pode estar dizendo assim: ah, coitadinho de mim, eu sou amo você. Você é valioso para mim, como os meus olhos. E você diz: eu estou com medo dessa crise. O Senhor diz: eu sou um muro de fogo. Você não tem proteção maior que essa. E você diz: não, eu vou te honrar. Cada dia encontra alguns irmãos: pastor, eu já vendi meus carros, eu já vendi meus tempos cuidado, e estou pagando minhas contas, mas eu estou desonrado. Eu falei: tem quanto pagar a conta desse sonho, meu? Você vai ficar com recurso? Fica pra cima, não é não. Agora eu estou desonrado, é minha filha engravidou, fora do casamento. Ah, eu estou desonrado, o menino está usando drogas. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está dizendo, eu sou um espírito dentro de você. Eu mesmo sou sua honra. Eu dentro da sua casa sou sua honra. Eu dentro dessa congregação sou sua honra. Eu dentro dessa cidade sou sua honra. Não precisa me honrar. Você não precisa de um templo para sentir honra. Eu mesmo sou a sua honra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu estou com vergonha das nações passadas e vi os muros saídos. Essa mensagem vem do meu pai. Qualquer coisa desse tipo que derrubar meu pai, ele estava arrasado, estava triste. Mas todos, aquela saudade, adianta seus antigos, né? Casa de seus antigos, uma cancela mal tratada, mal arrumada, uma seda pegada. Bom, pai de Deus, não me deu uma coisa na casa, era aquela coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: a vez da crise leva a gente ao lugar de honra. Aí o Senhor diz a gente: ó, é uma boa oportunidade para você saber quem é a sua verdadeira honra. É o Espírito dentro de você. Porque nenhuma honra da terra tem o valor da honra da habitação do Espírito Santo. Nenhum tesouro na terra vale mais do que os tesouros do céu. Quem está aí vai dizer amém, diga glória a Deus. Tenho que compreender o desejo de Deus para a minha vida. Exulta, alegra-te, em terceiro lugar, né? Compreender o desejo de Deus para a minha vida. Exulta, alegra-te, oferece a porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Eu vou habitar no meio de ti. Não há nada mais significativo do que a habitação de Deus no nosso meio. E o Senhor vai dizer, alegra, porque eu tenho um projeto para você. Eu vou habitar no meio de você, eu tenho um projeto para você. Sai daqui, na última vez, domingo, não fosse olhar para trás. Preguei lá em Vila Nova, em Salvador, e na quinta-feira eu estava embarcando para um congresso de umas 48 congregações, de uns irmãos maravilhosos, que não tem nome, não tem placa, não são chamados de Vila Nova, de Batista, de Presbiteriano, nem de Maranhão, nem de nada. São uma coisa, santo de Deus. Esse encontro é uma coisa linda, uma coisa linda. Fui ver esse encontro. Nesse encontro, foi uma benção, foi uma benção. Eu estava animado. Mas alegre do que tem que ser pior. Muito feliz de ver Deus fazendo aquela obra ali. Jorge, os seus sonhos, os seus sonhos eram casos bem cedo. Casos bem cedo, porque eles são tão limpos, tão puros e andam com o Senhor, que principalmente o rapaz tem necessidade de casar bem. Casa logo. Uma benção, uma benção. Mas eu fui e amados. Um jovem, era um congresso de jovens, né? Congregações. Os únicos adultos eram os ministrantes, os líderes. Mas eu conheci um grupo de jovens que tinha vindo lá do Mato Grosso, de umas aldeias, de uma aldeia lá no meio do mato, depois de Alta Floresta, depois da zona rural de Alta Floresta. Entre eles tinha a filha de cacique. E o nome da aldeia era Canaã Betué. Terra nova, casa de pau. Mas sabe por quê? Porque quando eles se converteram, são 52, quando eles se converteram, o cacique botou a floresta do sul. Só com intermediação de funais, que aquela tribo deu uma porção de terra para ele, 7 quilômetros depois, praticamente separado. Inclusive pais que expulsaram filhos, porque eles tinham se convertido. Eles então constituíram para tribo um novo cacique. E essa menina estava lá e disse: e eles falaram, eles eram testemunhos, e os aqueles outros jovens chorando, eles animados, cantaram em volta deles, cantaram na língua deles, foi uma coisa tremenda. Aí eles olhando para o Senhor e disse assim: eu quero mostrar para vocês que tem um plano para vocês. Eu quero renovar o sentido da vida de vocês. Vocês imaginam um povo que é acostumado no modelo tribal. Olha só, amados. Eu não estou falando de um pai expulsar um filho que já é duro. De uma mãe expulsar uma filha que já é duro, já é difícil. Eu estou falando de um povo que sobrevive pelo costume de paz. E desde bebê aprende que vida é aquilo. Foi expulso. Perdeu para o sentido de vida, não fala comigo? Mas em Jesus o Senhor renovou o sentido de vida. E sabe qual foi a direção que o Senhor deu? Estude. E o Senhor começou a promover que a igreja ensinasse. Até médico formou em mim. Aleluia! Quando alguém abrigia lá na aldeia zona, ia médico, ia enfermeiro e cuidava dele. E voltava para a família. Quando tinha um problema assim, Deus começou a abençoar e prosperar o mantimento dele. Nenhum abandonou e ficou em Cuiabá, no fundo da cidade. Todos voltaram para lá e fazem a obra de Deus ali. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eles eram proibidos de voltar lá. Só podiam voltar porque tinham que prestar serviço. Hoje eles já entram na aldeia antiga sem precisar pedir licença. E a menina filha do cacique que falou chorando, de vez por outra, um deles já vai arrancar o mundo encanado. Você diz amém? Você diz glória a Deus? E ali também é uma notícia dizendo: já existem 15 lá na aldeia esperando o batismo. 15. Agora ela diz mais. E esses 15 novos convertidos não foram expulsos. Eles podem congregar lá. Se eu mesmo não vou sentir da vida, mesmo em uma crise, mesmo quando parece que não tem sentido, é o que o Senhor quer, renovar o sentido da nossa vida. Quem diz amém? Amém. Temos que compreender a bênção que Deus tem para nós. Jerusalém será habitada com as aldeias e muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. O Senhor diz assim: não quero ver Jerusalém sem muro. Porque eu não quero ver Jerusalém protegida, eu quero ver Jerusalém expandida. Vai habitar com as aldeias e não tem muro, porque vai ter tanta gente que eu não quero habitar. Eu não quero fechar a porteira de Jerusalém e receber esses muros. O Senhor quer fazer bem com a sua vida. Que não vai ter represa para cumprir, mas vai esperar para cumprir. O Senhor quer abençoar a vida nova de tal forma que ao invés de ter controle, vai ter dessa. Uma vez o nosso Márcio Baladão disse assim: filho, tem que escolher. Ou controla ou cresce. Tem que controlar ou cresce. Então, ao invés de termos muros e muros, o Senhor quer nos fazer crescer. Quer nos fazer expandir. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Meus irmãos queridos, eu quero concluir. E se vocês permitirem, eu quero contar de novo aquela experiência lá, pastor Neil, para quem estava de manhã na escola bíblica. O pastor Neil é um dos nossos pastores. E eu já disse a vocês que eu considero o pastor Neil um dos maiores exemplos de superação. Já contei isso várias vezes. E a menina está de lá, menino, fugindo de casa por ter menos uma roupa, foi jogado lá no balcão, o cara com o revólver para ele, e só tem uns carinhas que aparecem aqui tentando entrar no balcão de noite, se aparecer sem essa bala. Ele era tão menino, e se tremia tanto que ia acertar o próprio pé, mas já vai para o ladrão abatido. Se envolveu com todo tipo de droga, que como é um menino pobre, menino da roça, uma cidade grande, não usava droga razoável, não. Usava porcaria de droga. É, se uma droga é porcaria, já se diz uma droga. Mas ele usava barata, coisa barata mesmo. Pode ficar para ter porra. Enfim, ele teve uma superação extraordinária. É dono de uma empresa com um acervo altíssimo. Uma mochila de prova altíssima. É uma mudança que eu não quero nem jogar tanta luz. Né? Me lembro que a primeira carona que eu recebi no carro dele era um cusquinho que pedia gasolina. Aí, dois dias depois, ele chegou e disse: pastor, lembra logo, não está vendo gasolina, não, porque eu botei um suspiro. Quando eu entrei, eu fiquei mais suspiro para dentro. Hoje ele é um carro importado. Irmãos, eu falo isso, parece que é para vergonha dele, mas não é. Porque Deus o restaurou. Eu não conheci sem um dente bom na boca. Hoje eu penso mesmo nisso. Papai não é uma pessoa aqui. É um dos meus pastores. Então, uma superação espiritual, financeira, moral, intelectual, uma superação total. Mas aí ele estava em psicologia e a faculdade exigiu que ele fizesse uma especialização. Faz parte do programa dessa faculdade que ele tenha uma especialização daquelas que não são oferecidas pela faculdade. Aí então ele começou na terceiridade e gostou bastante, mas se apaixonou por terapia de família. Fazendo terapia de família, ele teve que fazer o que a psicanálise sobrista, por exemplo, que é fazer uma análise de base. Ou seja, sujeitar para ter um profissional fazendo sua análise para que ele fosse terapeuta de família. Então ele foi fazer análise. e salvo. Então ele tinha que fazer algo, um benefício, que era o genograma. Genograma é a árvore genealógica da psique familiar. Então ele viajou para os interiores todos aqui, perto aqui, e foi visitando a avó, seu avó, descobrindo quem é essa família. Então ele nos contou, e contou com algum humor que é peculiar, que ele encontrou na família maluco, de sobra, doido, bêbado, muitas histórias de gente que se matou, muitos planejamentos de adesivo, e ele foi tomando susto. Sabe, lembra de Abraão? Que mentiu para proteger Sara, depois Isaac mentiu para proteger Rebeca, do mesmo jeito. Lembra que Isaac preferia Isaú e não a Jacó, e depois Jacó preferiu José, que era... Enfim, então o pastor Menezes fechou um quadro com a sua psicóloga, com a sua terapeuta do curso, ele fechou um quadro, e nesse quadro eles descobriram uma repetição de eventos, uns eventos repetitivos, dessa linha aqui tem alcoólatras, que foi repetindo até aqui. Dessa linha aqui tem malucos que foi repetindo até aqui. Disse para vocês hoje de manhã de um pastor que disse que todos os homens da minha família adulteraram. Todos. Inclusive os evangélicos. Para em mim. Em nome de Jesus, para em mim. Ele decretou. Quem diz amém? Aqui agora acabou. Em mim, para. Então, a psicóloga olhou assim, saia com os eventos repetitivos, os eventos repetitivos. Sabe? Que isso aqui que aconteceu? Aí olhou para ele assim. Que foi que aconteceu que você virou esse homem que você é? Qual foi o evento extraordinário que alterou sua vida? Porque no genograma, eu ia promover o encaminhamento de que você tivesse uma melhora na sua vida. Mas alguns casos raros, que tem um evento extraordinário, o evento extraordinário quebra a cadeia da repetição. Olha como que é. Aí o pastor disse, não prestou não. Não prestou muito. Comecei com aquela profissional dizendo, 23 de agosto de 1993. Jesus entrou na minha vida. Quebrou a cadeia repetitiva, foi um evento extraordinário. O padrão de família, para mim, virou o padrão que eu passei a conhecer na igreja. Eu vi a vida do meu pastor e aquilo ali da glória que eu inspirava. E depois dessa inspiração, eu comecei a inspirar os outros. Eu quebrei a cadeia repetitiva, agora com os outros que repetem me imitando. Meus tios, meus primos. Aquilo eu estava condenado a imitar, a repetir, agora eles é que repetem o que eu sei. Você diz amém? Glória a Deus. Você tem que compreender o tamanho da bênção de Deus em você. Na cruz, Jesus quebrou as repetições da sua vida. O comportamento repetitivo quebrou com um evento extraordinário entrando na sua vida. Não é isso que diz a Bíblia? As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Aleluia, e aleluia, e aleluia. Terminando, meus irmãos, como termina o texto? Escute só. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua morada. Pega uma mão no cara. Todos os seus príncipes quietos. Toda a carne, uma rolha na boca. Me levanta para ele, da minha morada. Chega, conto ele. Nenhuma crise mais sobre Israel. Ninguém mais sofre. Me levanta aí da minha morada. Quando o Senhor te levanta da sua morada na nossa crise, toda a carne vem ficar. Nada mais que levantar. Vamos subir perto. Levanta sua mãozinha assim e vamos orar. Clamamos a ti, Jesus. E estamos convictos, mais do que convictos e convictas, de que hoje à noite o Senhor renova o sentido da nossa vida. Senhor, nós estamos dedicando agora ao piloto automático e tomamos a nossa mão, movidos pelo teu Espírito, a direção da nossa vida. Uma vida renovada, uma vida cheia de sentido. Porque sabemos que valemos para o Senhor como a menina dos olhos vale para qualquer homem e para qualquer mulher. E nós sabemos que o Senhor nos protege com um muro de fogo, e esse muro de fogo não é um presente que o Senhor manda, é o próprio Senhor que é esse muro. Nós estamos animados no Senhor, porque todos nós queremos, Senhor, uma afirmação, e o Senhor está dizendo, eu tenho de ti sua afirmação, eu tenho de ti sua glória, eu tenho de ti que fortaleço, eu tenho de ti. Não é uma palavra de um pai, de uma mãe, de um pastor, que muito embora tenha importância, meu pai, mas nós sabemos que define mesmo é o teu Espírito de nós, aleluia. Queremos nos apropriar disso que o Senhor nos promete. Senhor amado, nós estamos animados sabendo que o Senhor tem um projeto para nós, um plano para nós, como da tua palavra. Estamos mais animados ainda porque o Senhor disse, me levantei. E aí quando o Senhor se levanta, não há quem possa se levantar junto, porque todos têm que cair na tua presença. Essa crise vai cair no nome de Jesus. A crise na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa saúde, seja ela como for, toda e qualquer perturbação vai cair para o Senhor se levantou. Toma os seus filhos nessa noite com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor, com o mover do Senhor. Essa repetição, Senhor, vai ser interrompida. Porque o Senhor chegou na nossa vida como um exemplo extraordinário, abençoador, mostrando tudo, louvado e exaltado seja o teu nome. Abençoa que seja bendito, Senhor. Que essa igreja viva sem barreiras e sem muros, que eles sejam derrubados. Porque o Senhor tem tanta bênção aqui que não pode ficar contida. Não pode ficar contida com paredes doutrinárias, não pode ficar contida com paredes religiosas, não pode ficar com paredes contidas com paredes prediais. Não pode, não pode. Aí vai espalhar, Senhor, em todo Itabuna e sul da Bahia, e sul do oeste da Bahia, para a glória do teu nome. Se espalhar na minha casa, para a casa do vizinho, e nós pedimos a sua Deus, seja na casa dos seus filhos, ó, na casa dos seus filhos, de Paula, de Tiago, de Tati, do seu esposo, que o Senhor vai fazendo tudo isso, de Josi, Roberto, e o Senhor vai fazendo isso, ó, abrindo as portas da casa dos teus filhos, Senhor, para a tua glória, a tua graça, espalhando, sem muro, vai derrubando os muros, para que essa glória do Senhor possa se expandir. Eu profetizo e abençoo os teus filhos, para você, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém. Eu quero profetizar sobre a sua vida, desejando que o Senhor seja essa glória poderosa em você. E que você tenha um ânimo extraordinário na presença do Senhor. Quero declarar, profetizar, desejar, sabe, votar diante do Senhor, que você não somente seja tremendamente abençoado nessa crise, mas seja abençoador, que o Senhor te use para abençoar outros. Que outros entendam e vejam a glória de Deus. Amém, queridos? Podem acertar. Aleluia, irmão, também. Amém. Isso é Deus, nós amigos, né? Aleluia. Bem, nós vamos celebrar a ceia agora, amém? Amém. Não acabou, não. Tem mais dentro de Deus para nós. As meninas vão fazer os elementos. Então, por isso, eu quero estimular você, em nome de Jesus. Você que ainda não está fazendo luta, não deixe de fazer parte, não. É dentro demais. Um lugar para a gente poder abrir o coração, poder falar com Deus, poder estar aqui com os irmãos. Que Deus tenha abençoado muito aqueles que têm perseverado, que têm feito parte desse. E tempo de Deus nas casas, amém, amado? Nós temos segunda-feira lá na casa da Raquel Jackson. Não espere pelo link, que a sua bênção também, né? Deus está contaminando, contagiando aquele lugar ali, né, Jato? E vem aqui, não tem maravilhoso. Na terça-feira, na casa de Chapoliedna, tem sido um tempo de Deus também. Na quarta-feira, na casa de Angelita, ali com a Luta de Jânia, com a irmãzinha. E Deus tem amorosamente espalhado para a glória dele. Amém, irmão? O nosso filho de Deus é tanto quando estou dentro dessa mesa, não há banquete mais especial que ele. Nós podemos citar alimentos extraordinários, mas nada tem significado se lembrar que Jesus morreu por nós. E ele disse assim, eu vou fazer isso sempre, em memória de Deus, até o dia que eu voltar, e aí nós pregaremos juntos. Toda vez que eu como pão e tomo cálice, eu lembro, é só um tempo, porque um dia eu vou ceiar com ele. Glória! Com ele é que eu vou ceiar. Então, nós devemos participar dessa mesa maravilhosa sabendo que um dia cearemos com ele. Participaremos com ele. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E nós ressuscitamos junto com ele. E o Espírito Santo o fez Senhor Cristo. E o Espírito Santo nos assentou com ele na região celeste. Eu fico tão maravilhado que eu nunca me vi sentado em uma cadeira ou em um trono na região celeste. Não vi. Nem ninguém me viu. Mas, Dulce, para que eu quero o testemunho de Jana, ou o meu próprio testemunho, se eu tenho o testemunho do Espírito Santo dizendo que eu estou pecado? É o melhor de todos os testemunhos. Concorda comigo? Nós temos o testemunho do Espírito Santo e estamos na pecado com Cristo. E o Espírito Santo é a verdade. Não mente, não pode negar a si mesmo. Então, pouco importa se eu vivi sentado. Não preciso. Eu acredito que aquele que falou é mais verdadeiro do que eu. Até quem falou é mais verdadeiro que o pastor Tiago. Então, por isso, eu acredito que eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Já vencemos a terra, porque enquanto nós ainda estamos vendo a batalha, o Espírito Santo já nos viu sentado lá. Nós é que nos vemos, nós é que nos vemos ainda em guerra. Nós é que nos vemos ainda no meio da crise. E precisamos do consolo do Espírito Santo, porque é como a gente enxerga. Mas o Espírito Santo já enxerga a gente sentado. Ele já enxerga a gente na vitória. Você é fácil convidado a participar dessa mesa, sabendo que Jesus morreu e nos garantiu essa vitória. Aleluia. Né? Vamos orar então. E vamos distribuir os elementos. E aí depois a gente participa junto, tá? O Senhor Jesus, na noite que foi para isso, tomou o pão, teve dado graça, repartiu entre os seus discípulos e disse: isso é o meu corpo que é oferecido por vós, tomai, comei, fazei isso em memória de mim. De igual forma, ele tomou o cálice, tendo dado graça, distribuiu entre os seus discípulos e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que me Jesus. Porém, Senhor, obrigado por essa linda maravilhosa e pelo sangue. O teu sangue, Jesus, que se foi, que se esvaiu, tirando a tua vida para nos dar vida. Recebemos essa transfusão poderosa. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pegamos a tua vida sobre nós. Louvado e exaltado seja o teu nome. Mas como o Senhor é a fonte de vida e a usina de vida, não pôde ficar morto. Levantou-se. Obrigado. Estaremos contigo um dia, louvado e exaltado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. O pastor Tiago vai conduzir a distribuição e a conclusão. Planejem, por favor, que eles pegaram, depois a gente vai ver a gente, tá bom? Que não foi batizado ainda, Entre em contato comigo para a gente sempre estar com a turma de batizandos, para você que não batizar. Nós aqui permitimos que as crianças corram, que os pais permitirem. E elas, mesmo que não são batizadas ainda, não como a ceia oficial, mas de forma didática, eles tomam, tá bom? E os pais permitirem. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Deus, nós precisaríamos de tantas horas para lembrar os nossos pecados. E nós trabalhamos porque o Senhor já nos esqueceu. E nós nos alegramos porque podemos celebrar aqui que somos isso. Em nome de Jesus, como em reflexão, nós não só pensemos o mal que tivemos como o Senhor, mas tentamos, quanto mais podemos saber do teu corpo. Nós não queremos, não somos réus do teu sangue, porque o Senhor falou por nós. Mas nós também queremos investir no teu corpo. Nós celebramos poder fazer a ceia, demonstrando que somos um corpo. E cada dia de nós é ligado com o Senhor, que é o caminho. Nós te agradecemos. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo repousem e encham cada um de vocês. Vocês sejam testemunhas desse amor de Jesus, ao ponto de entregarem suas vidas se for necessário, para que outros possam viver, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pai, obrigado pela sua presença aqui, nos abençoando. Estamos muito gratos e só o Senhor pode contribuir para o seu carinho com nós. Amém? Amém, irmãos? Não saia de lá pelo menos aí uns dois abraços, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem não quiser, tem mais pão aqui. Thank you. pagar os irmãos. Quinta-noite, então me diz, não é a hora. Ai, é mesmo.